após mil e após direto. Da cola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da Pulca, transição de pá. Passando no transponder 5164, controle APR 1-119-8. Autorizado Serra Bravo, Pingo Bol, 390, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pulca, triângulo de pá. Perfil 10, Neuma, CCT, 5164, transponder 198, controle 1-606 da Gol. Está correto, time pronto, no portão 05, vou no 606. Tomará. Torre Otá 3152 para o TAC, com 1-3-3, 2 horas e 1, alterna Aracaju. Centro 3152, autorizado até o ponto de espera via pátio, Indy Alfa, no ponto de espera vai reportar pronto para circular, de quem negar 1-0, 1-3. Autorizado via pátio, Indy Alfa, no ponto de espera da 1-0, reportará pronto, da 3152. Toyota 3, Uno 52, estamos com a disparada 1-0 pronto. Seja no circuito autorizado, alinhar e decolar Pistão 0, vento 1, 00 grau, 089. Autorizado a alinhar e decolar o TAM 3, Uno 52. Pushback ação 65, Uno 606, tá bom? Podendo que o pessoal vai passar atrás, Uno 606. Pará, Uno 606. Treze no 52, decolado ao 52, transfere com controle em 119.8, bom voo e boa noite. 098, obrigado, boa noite. Impacto 1606 da Gol, 75 a bordo, 4 horas e 35, encontrei na Fortaleza. Impacto 1606, autorizado até o ponto de espera via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, reposta pronto para decolagem, que negar 1013. No 0103, Pátio, Índia e Alfa, reportando no ponto de espera pronto, 1606 da Gol. Está pronto, próximo a 10, o 9606, tá bom? Fica no 6060, atualizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 1, 00 graus, 099. Virei alinhar e decolar, 9606, 90. Bom, 606, decolado a 02, chame agora o controle em 119.8, bom voo e boa noite. 198, 9606. Boa noite, 1896. Mágico 896. Continua a aproximação, reporte baixado para Vax. Negar 10 no 3. Já baixado, checado com 1013. Sente, livre pouso, pista 90, vento 100 graus, 079. Livre pouso, 896. O que evento com 8 Afirmativo, 100 com 7. Certo. Boa noite, 96 na sala 06, libere direita, mantenha-me, escuta, taxi, via Alfa e reporta antes da Juliette. Via taxi, Juliette, confirmando Alfa, reporta antes da Juliette com 896 na sua escuta. Afirmativo, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette com 896. 896, Juliette para 01. Juliette para 01, gol no 896. comandante com 1896, sempre da Delta, autorização para João Pessoa. É pronto, copy, 1896, boa noite. Pronto para copy, 1896. Cruzado João Pessoa, nível 370, via Upper Whiskey 58, decolada 1-0, curva direita, correção, curva esquerda. No perfil da Pulca, transição Caju. Acena no transponder 5163, controle Operi 1-1938. Repetir o transponder e o controle, qual? Transponder 5163, o controle em 1-1938. Autorizado, se interfere para João Pessoa, do Flávio Luiz 58, decolador no 0, curva esquerda, Pulca, Pulca, direção Caju. O transponder 5163, o controle 198, voo 1896. Está correto, sempre pronto no portão 01, no gol 1896. Bora para a posição 2, voo 1896. Rodando porque ele só me chama pro táxi, o gol 1994. Gente, está autorizado até ponto de espera via Índia, no ponto de espera me reporta, pronto para decolagem. Gol 1994. Gol 994, autorizado a linha de colapso 10, vento 1-10 graus, 0,6 de mais. Salvador, boa noite, voo 816, na final, baixado travado. Boa noite, 816, boa noite, autorizado pouso pista no zero, vento 1, 10 graus, 06 de nós. Gente, me pouso, confirma o ajuste. 1-0, 1-3. 1-9-9-4, decolada 4-0, transfere com controle, 1-1-9-8, bom voo, boa noite. 19-8, 1-9-9-4, boa. Viva vento, gol no 8 no meio. 110.6. Salvador, eu vou 1896, posição 01 para posição de Janação que eu quero pedir salva, rapaz, para o gol 1896. Janação que eu quero pedir salva, rapaz, para 1-8-1-6, na sala de 4-3, bere direita, mantenha e escuta táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Ok, direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 1-8-6.